Muito boa tarde, pessoal. Estamos começando aqui um podcast fora do normal. Eu não preparei pauta, não preparei... não fiz nenhuma seleção de notícias ou coisa assim, que normalmente é o que eu faço antes de começar o podcast. Este vai na seca. Hoje, dia 19 de dezembro de 2018, são 17 horas e 40 minutos. Continua um calor infernal. Eu estou assim, até pensando que deve vir aí uma chuva, mas eu acho que ela vai chegar tarde. Estaremos todos esturricados até lá. Mas dizem que hoje já choveu aqui próximo, na parte da manhã, e acredito até que até a noite deva dar ao menos uma pancada de chuva aqui para aliviar o calor infernal. Bom, a notícia que eu quero comentar com vocês, quero comentar apenas esta notícia, é a medida, é a sentença dada lá, uma sentença monocrática do ministro, me recuso a chamá-lo de juiz ou de qualquer outra coisa, eu acho que ele é apenas um pilantra, porque ele soltou uma medida em caráter liminar, é verdade, mas ele deu uma ordem para soltar todos os presos com sentenças em segunda instância. Primeiro, eu quero explicar para vocês o porquê desse negócio de prender os presos em segunda instância. Ah, cabe recurso ao STJ, cabe recurso ao Supremo. Sim, cabe recurso, mas não pode mais alterar a sentença. Se você for condenado em segunda instância, não importa quanto, um ano, dois anos, 20 anos, nem o STJ, nem o STF podem mais alterar a sentença. Você já está condenado, aquela sentença dada em segunda instância é definitiva, não pode mais ser alterada. Então, foi por isso que em decisão do próprio STF, decisão passada do próprio STF, foi determinado, já que não pode mais ser alterada a sentença, quer dizer, já que o réu está definitivamente condenado, quer dizer, a pena não pode mais ser retificada, então o que ele tem que começar é cumprir a pena. E vá fazer os seus outros recursos, aí são recursos apenas... Bom, o que se usa hoje, o que sempre se usou, foi fazerem esses recursos como forma procrastinatória para manter o réu fora da cadeia, né? E sem cumprir a pena, e lá quando ele for bem velhinho e tudo mais, e fala, ah, pois é, ele agora está bem velhinho, ele já nem está saindo mais de casa, então vamos converter essa sentença em prisão domiciliar e ele vai ficar em casa mesmo. Ele já não pode. Que é o caso, por exemplo, do seu Paulo Salim Maluf, né? Que até outro dia estava dando aí piruetas por todo lugar e agora realmente ficou doente na cadeira de rodas, né? Para você ver. E recluso agora a sua mansão lá em São Paulo. Então é o que está por trás desses recursos intermináveis que se fazem às cortes superiores para manter os condenados longe e fora da prisão. Isso é, caso você tenha dinheiro para custear esses advogados sem vergonhas. Eu acho um absurdo que no Brasil, advogado, eu uso dizer e ouso dizer que no Brasil, advogado de celebridade é lavanderia de dinheiro, né? Isso vale desde os muitos advogados de celebridades como Fernandinho Beiramar, Escadinha e outros mais, até os advogados de Lula e Caterva, né? Eles são meros lavadores de dinheiro, ganham milhões, fazendo servicinhos, mantendo os seus clientes fora das grades. E contam com gente como Marco Aurélio Melo para dar essas sentenças assim, no apagar das luzes do ano legislativo lá do STF, ele vai dar uma sentença dessa que pegou gente como a Procuradora-Geral da República e outros mais de calças abaixadas, né? E aí, resultado, agora tá todo mundo aí sem saber o que, que vai acontecer. Ah, é para soltar o Lula? É, o problema é que não se solta apenas o Lula, né? Quando você dá uma sentença dessa, você vai soltar o Lula, em termos, você vai soltar o Lula e vai soltar outros 160 mil réus condenados em segunda instância, dentre os quais se destacam assassinos de todos os naipes, traficantes de armas, de drogas, sequestradores e por aí vai. O rol é imenso. Quer dizer, onde esse Marco Aurélio Melo está com a cabeça quando ele faz uma coisa dessa e contra uma determinação da própria casa aonde ele está servindo, que é o STF, que recentemente votou, foi uma votação apertada, mas uma votação para a prisão em segunda instância. Ah, mas isso aí vai ser julgado, vai ser apreciado novamente no próximo ano. Sim, no próximo ano vai ser apreciado novamente, mas é no próximo ano, não é agora. E esse vagabundo desse Marco Aurélio Melo vai e solta faz uma sentença dessa, completamente estapafúrdia, uma coisa absurda, e que vai gerar o caos. Agora, eu já li alguma coisa, e eu não consigo, eu tenho que confessar a vocês que eu não conheço nada de direito processual penal. Aliás, gente, eu de direito eu não conheço é nada, sabe? Eu fiz alguns anos de direito, comecei a fazer o terceiro ano de direito num curso de 4 anos e eu estava ainda até muito bem, mas quando entrei no terceiro ano, que eu passei justamente para a estudar a parte processual do direito, eu vi que isso não era uma coisa boa para mim. É sacanagem o tempo todo. Quer dizer, a parte processual do direito é uma... Começa que você já precisa começar o beijamão nos cartórios. Então, desculpe as palavras que eu vou usar, viu, gente? Mas a putaria começa nos foros. Quer dizer, no momento que você entra nos fóruns, que você tem que lidar com aquela burocracia, é ali que começa o beijamão. E se você não se situar bem naquele ambiente putrefato, entendeu? Você não consegue nada, você será rasteirado continuamente e você será prejudicado, você e seus clientes. Não importa se você está defendendo uma causa civil, trabalhista ou penal. Então eu vi que direito não era para mim, eu não me daria bem na profissão, eu certamente arrumaria problemas, possivelmente até com o Marco Aurélio Melo, né? Eu o chamaria de canalha, e como o José Neumann Pinto, brilhante jornalista, naquele programa Roda Viva, em que o Marco Aurélio Melo, que era o entrevistado, virou para o José Neumann Pinto e perguntou a ele se ele não confiava na Suprema Corte do seu país, e o José Neumann Pinto respondeu a ele na cara dele: não, eu não confio. Eu não confio na sua corte, eu não confio no senhor, entendeu? Quer dizer, o Neumann falou na lata do indigitado que não confia nele. Quer dizer, eu não, é aquele como se usa dizer aí, eu não compro um carro usado na sua mão. Você é um sem vergonha. E ele se comporta como um sem vergonha. Marco Aurélio Melo é um sem vergonha. Gilmar Mendes é um sem vergonha. O Ricardo Lewandowski é um sem vergonha. Agora, tem outros lá, como Rosa Weber e tudo mais, que é só burrinha mesmo. Eu não gosto dela, acho ela muito fraca. Acho ela mesmo fraquíssima. Mas essa turma lá é de uma pequenez, é de envergonhar aquilo lá, aquele advogado lá, eu só me lembro do sobrenome dele, Ascioli, falou lá com o Lewandowski, foi até, o Lewandowski mandou prendê-lo, o STF é de envergonhar. Então, e para terminar aqui, porque eu não quero me alongar, eu queria sugerir às pessoas, porque já me disseram que a juíza, o sobrenome dela é Lebus, lá de Curitiba, que é responsável pela a juíza de execuções penais lá, sobre os cuidados dela, que está o Lulinha Paz e Amor. Então, ela parece que ela não precisa se decidir já, sobre soltar ou não soltar o Lula. Ela pode simplesmente falar: não, eu não vou soltar, não, eu tenho que consultar as outras pessoas, eu não acredito nesse negócio. Além do que, é uma medida estapafúrdia que tem que botar mais 160 mil condenados na rua. Eu acho que o ministro Marco Aurélio andou fumando crack antes de tomar essa decisão, né? O cara precisa estar muito, muito chapado mesmo para tomar uma medida dessa periculosidade. Então eu acho que a coisa não vai se resolver assim. E também já vi dizer e já li alguma coisa de que o Toffoli, que é o presidente do STF, pode simplesmente caçar essa medida estapafúrdia do Marco Aurélio. E tomara que ele o faça. Tomara mesmo. Porque o que eu tenho a recomendar, e agora vem uma recomendação minha, é que as pessoas diretamente envolvidas, obviamente contra essa medida extemporânea do Marco Aurélio Melo, é simplesmente a desobediência. E há precedente. O precedente é do ex-presidente do Senado, e que quer voltar agora a ser presidente do Senado, senador Renan Calheiros. Eu quero lembrar que o Marco Aurélio Melo deu uma sentença contra o Renan Calheiros. O Renan Calheiros mandou catar coquinhos, disse que não cumpriria a ordem e não cumpriu. Não cumpriu a ordem. E o Marco Aurélio diz que se ele não cumprir, ele vai ter que ver comigo. E o Renan se manteve na desobediência e não aconteceu nada. Então, gente, olha, sigam o exemplo do Renan. Mandem Marco Aurélio Melo catar coquinho. E depois ele simplesmente enfiará o rabo entre as pernas e voltará para casa caladinho, que é o que ele sempre fez e sempre faz. É isso aí, gente. Desculpem o tom mais exaltado, mas a coisa realmente é para fazer assim mesmo, é para gritar mesmo, tá? Eu quero desejar a vocês uma boa tarde. E vocês já sabem, se inscrevam no canal, cliquem no sininho, compartilhem e nos veremos no próximo podcast. Um abraço a todos e até lá.